Graça e paz, irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós vamos compartilhar o segundo acróstico, ou melhor, segundo fragmento desse grande acróstico, que é o Salmo 119, melhor colocando. E nós continuaremos dentro de um tema que o Aleph abriu, que é a importância da palavra. Mas vamos acrescentar um segundo elemento, que é a minha concordância com essa palavra e também como eu posso manter puro o meu coração. Nós cristãos que estamos sempre buscando a pureza de coração, é o que mais agrada a Deus, que o nosso coração seja sincero, verdadeiro, íntegro, puro, um coração cheio de louvor e adoração. E podemos dizer muito mais coisas, mas quero destacar hoje essa pureza de coração, que nós podemos manter não pecando contra a palavra. Se pecarmos, se aconteceu o pecado em algum momento, necessariamente vamos ter que confessar o pecado, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, mas não basta confessar o pecado. É necessário confessar o pecado ao Senhor e, como fruto de um arrependimento, mas dar um passo além, que é o fruto do arrependimento. Ou seja, mudar de atitude, fazer com que meu coração, então, minha vida, o centro da minha vida, esteja de acordo com a palavra, esteja de acordo com os mandamentos, para não pecar contra o Senhor, para cumprir os decretos do Senhor. É isso que eu tô, que nós vamos ver no texto agora. Caminhando segundo as prescrições do Senhor, a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, ficar atento aos caminhos do Senhor, às veredas que o Senhor nos apresenta. Então, e fazendo dessa relação com Deus o nosso maior prazer, a nossa maior delícia. Aí me lembro de uma outra palavra que digo só introdutoriamente: Senhor, não há quem eu deseje além de ti. Não, não há na terra nem no céu, pois tu tens sido o meu louvor. Aleluia. Então, o Bet, do versículo 9 ao 16, o segundo fragmento do Salmo 119, vai trabalhar com isso. Muito bem, mas antes de lermos e consolidarmos essa palavra que eu introduzi, eu quero mais uma vez agradecer a primeira resposta que os irmãos têm dado, a resposta do primeiro fragmento de 1 a 8, Aleph, foi extraordinária. Muito obrigado e que Deus o abençoe. E agradecer também ao irmão Everson, que não falha em mandar mensagem. Só que agora eu vou alternar, porque há outros irmãos que também estão mandando mensagens. Então eu já aviso ao querido Everson. Hoje a irmã Maria Lúcia postou lindas mensagens e lindos cânticos. O irmão Isaías sempre posta. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda faço do Everson agora e aí vou mesclando a partir de agora, se o Senhor nos permitir, enquanto o Senhor nos permitir, nós vamos compartilhando com vocês. Diz assim a palavra que ele mandou: temos que cada vez mais confiar em Deus e firmar nossa fé naquele que é todo-poderoso. Mas provas que é todo-poderoso, mas provas enfrentamos. Teremos tribulações e obstáculos, porque estamos bem próximos da nossa conquista, de nossa vitória, de sermos vencedores, eu diria mais que vencedores. E essa é uma verdade, irmãos, irmãs, quando nós estamos conquistando no reino espiritual, vencendo no reino espiritual, vencendo na nossa vida como um todo, nos apropriando de sermos mais do que vencedores, as provas, ao invés de permanecerem as mesmas ou diminuírem, não, elas aumentam. Porque o mal, vamos chamar assim para não alongar, porque entraria num outro tema, o mal não fica nada satisfeito com isso. Então, temos que confiar em Deus, firmar nossa fé naquele que é todo-poderoso, e ainda que venham provas e tribulações e obstáculos, temos a certeza de que estamos próximos da conquista, da vitória, e lembrando, quanto maior for a luta, maior será a vitória. Continue perseverante na fé, tenha sempre Deus presente no seu coração, porque com Ele não existe impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bem? Eu já fui compartilhando alguma coisa dentro da mensagem também. Ele nos desejou que o Senhor abençoasse esse dia e eu agora passo para vocês que Ele abençoe não só o final desse dia, mas abençoe essa noite toda e abençoe o amanhã também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora fazer a leitura do versículo 9 ao versículo 16 do Salmo 119. Versículo 9 a versículo 16 do Salmo 119. Abrimos com a segunda letra do alfabeto hebraico, tá bem? Então vamos lá. Bet. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. De todo o coração eu te procurei. Não deixes que me afaste de teus mandamentos. Em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me teus decretos. Com meus lábios tenho enumerado todas as decisões de tua boca. No caminho de tuas prescrições encontrei alegria como em grandíssima fortuna. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos. Não me esqueço de tua palavra. Amém. Esses são os versículos 9 a 16, iniciados com a segunda letra do alfabeto hebraico, Bet. Então, nós dizemos Aleph, Bet. Agora, eu destaco para você dois pequenos apanhados da BKJA e também do comentário da Genebra, que é muito bom sobre esse fragmento. Uma pergunta vital essa, que começa no versículo 9, como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Nós podemos estender para cada irmão e irmã, mesmo que não seja jovem, pode ser um jovem na fé também, embora o texto esteja falando para a juventude mesmo, em termos de faixa etária, mas vamos estender isso para todos. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Essa é uma pergunta vital É para a vida inteira. Como eu posso manter puro o meu caminho? E uma resposta infalível aos jovens de todas as épocas. Segundo, agora para você entender mais o aspecto linguístico. Segundo o estilo sapiencial dos mestres e sacerdotes judaicos. Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico. Aqui já é uma curiosidade, não só linguística, mas historiográfica. Aquele que se interessar, quem sabe, se alfabetizar e depois vir a dominar o idioma. Do ponto de vista gramatical, não é difícil, já incentivo a vocês. O hebraico não é difícil do ponto de vista gramatical, se comparado com o grego, se comparado com o latim, se comparado com, sobretudo, com a língua portuguesa, então, do ponto de vista gramatical, é mais fácil. Todavia, uma conjunção adversativa aí, irmãos, irmãs, todavia você tem que mergulhar numa nova forma de escrita. E também uma grande dificuldade para nós, que eu tenho até hoje, e vai melhorando um pouquinho por semana, né? A não ser que você viva dentro desse contexto. Vá para Jerusalém, fique lá, ou estude numa escola rabínica, mas o problema da pronúncia, tá bem? Esse é um desafio. Problema da escrita e da pronúncia. Do ponto de vista gramatical, não. É fácil. Para quem, os teólogos aí, pastores, sabem disso. Pastores e pastoras sabem disso. Se comparado com o grego, para quem não sabe e não estudou latim, eu sou, né, formado professor em latim, é muito. O latim também é menos complicado que o grego, mas é belíssimo, né? Uma sonoridade belíssima. Mas você tem que se adequar a alguns elementos, né? E todo estudo de idioma é assim. E agora, comparado com a língua portuguesa, o que ela se tornou interessante que quando o latim estava em voga, a chamada Lusitânia, na época, que era dominada por Roma, era uma das partes mais de escanteio, né? Que se pode imaginar do Império Romano. Não era o centro do Império Romano, pelo contrário. Mas lá na Lusitânia, essa mistura do latim com o idioma corrente da Lusitânia foi gerando a língua portuguesa e ela se desenvolveu tanto ao ponto de virar um espetáculo, simplesmente um espetáculo. A língua portuguesa é um espetáculo de prosa, de verso, de declinação, é uma coisa assim maravilhosa, estupenda. Por isso que quem vem de fora vai ter uma grande dificuldade. Além das dificuldades que todos vão encontrar no estudo de um novo idioma, o português é único. Muito bem. Essa é uma informação linguística e historiográfica. Segunda letra do alfabeto hebraico, bet, tem valor numérico 2. Como assim, pastor? Vamos lembrar? As letras no hebraico tem valor numérico. Era letra e ao mesmo tempo um número. Por isso que depois você pode, com a soma de números, a diminuição de números, mais a soma de números, a multiplicação de números, transmitir mensagens. Lembra quando Jesus fala assim: você tem que perdoar. Pedro pergunta: eu tenho que perdoar 7 vezes, Senhor? Ele diz: não, 7 vezes não, você tem que perdoar 70 vezes 7. 7 é um número de totalidade, é um número de perfeição, é um número de infinitude. E Pedro diz: eu tenho que perdoar totalmente uma pessoa 7 vezes no dia, na totalidade do dia, eu tenho que perdoar sempre. Aí Jesus fala: não, sempre não. Sempre multiplicado pelo sempre 10 vezes. Então, o valor numérico está associado a um conteúdo, a um conceito linguístico no hebraico, tá bem? Então vamos à segunda informação historiográfica. É um estilo sapiencial dos mestres, sacerdotes. Bet é a segunda palavra do alfabeto hebraico, melhor não é bet, tá bem? Do alfabeto hebraico, tem valor numérico 2 e corresponde à nossa letra B. Tá bem? Corresponde à nossa letra B. Muito bem. Agora passo a ler aquilo que não é tão linguístico nem historiográfico, mas importante para você e para mim, que é o que encontrei na Genebra. Muito importante mesmo. Vamos lá. Versículo 9 a 16. O salmista buscava guardar pura a sua conduta, meditando na lei de Deus. Irmãos, irmãs, amigos que nos ouvem, nós só poderemos encontrar a pureza pessoal, nós só poderemos experimentar a pureza pessoal de coração e de prática interior e exterior, no centro da nossa vida e na nossa conduta dia a dia, se guardarmos a pureza. Só poderemos encontrar o agrado em Deus se nós, como o salmista, buscarmos guardar pura a nossa conduta, a nossa prática, meditando onde? Na lei de Deus. Quando Wesley, por exemplo, fala muito sobre os meios de graça, como oração, como jejum, como a Santa Ceia do Senhor, é evidente que está presente também. O grande avivalista, você que ainda não conhece, grande avivalista do século XVIII na Inglaterra, quando Wesley fala dos meios de experimentar a graça, é evidente, está explícito, que para nós experimentarmos o crescimento na graça de Deus, mas graça é um favor que eu não mereço, pastor. É um favor que eu não mereço, mas a santificação é processual. Se ela é processual, tem que haver um caminho. E um dos caminhos, nós podemos chamar de, ou alguns caminhos dessa empreitada, você pode chamar os meios de graça. Oração, jejum, Santa Ceia, e agora eu vou falar. A leitura da palavra é, sem dúvida nenhuma, um meio de graça. Você tem que ler a palavra, ouvir a palavra, ouvir a pregação da palavra, fazer estudo bíblico da palavra, crescer na palavra, amadurecer seu conhecimento da palavra, porque não basta só meditar, não é uma meditação que não leva a nada. Lembrem que nós estamos falando de um povo que é marcado pela concretude, pelo concreto. Nós não estamos falando de um povo, o salmista, os hebreus, não estamos falando do povo israelita, não estamos falando de um povo da abstração filosófica. Estamos falando de um povo marcado pela concretude da vida e que por isso entende o ser como um todo. E esse povo que entende o ser como um todo, hoje nós chamamos de holisticamente, Mas na época, essa é uma definição que nem é boa colocar, porque se torna um anacronismo. Agora, é bom você saber que o salmista tem esse pensamento concreto. Eu não vou meditar para abstrair, eu vou meditar para praticar. Eu não vou meditar para elucubrações sapienciais, não é para elucubrações, não. Eu vou meditar para seguir a lei de Deus. E seguindo a lei de Deus, então eu vou experimentar a lei de Deus como um instrumento para chegar ao crescimento na graça, a um meio de graça. Eu vou experimentar o que significa na prática guardar a minha conduta, guardar pura a minha conduta, perdão, guardar pura a minha conduta meditando na lei de Deus. Isso é o preceito geral. No versículo 9, em particular, segundo a tua palavra, Deus não oculta de nós, irmãos e irmãs, aquilo que lhe agrada. Então ele dá, ele nos concede a palavra dele. Você lembra que a palavra não é só a palavra escrita, mas é uma pessoa da própria Trindade excelsa. Ele não ocultou de nós a sua presença, e ele não ocultou de nós todo o texto escrito, toda a escritura no Antigo e no Novo Testamento. Então, segundo a palavra de Deus a nós revelada progressivamente, desde o início até o momento final, Deus não oculta de nós aquilo que lhe agrada. O Senhor explicita aquilo que lhe agrada. Ele declara claramente a sua palavra, tá bem? Então, como Deus declara a sua palavra, é bom que você experimente o conhecimento dessa palavra e a prática dessa palavra, porque se você conhecer, quanto mais conhecer, mais graça você vai provar. E quanto mais conhecer e praticar, porque essas coisas não podem ficar separadas ou dissociadas, mais comunhão com Deus você vai ter, porque Deus é a própria palavra. Versículo 10. Te busquei, de modo de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Olha que beleza. Te busquei, não me deixes fugir. Aqueles que se esforçam para obter a perfeição moral, diz aqui o comentarista, eu vou até extrapolar. Aqueles que se esforçam por obter a perfeição ética, que diz respeito a todos os valores que você tem na vida, e moral, que diz respeito ao seu comportamento, porque é isso que moral significa, que vem de mores no latim. Então, aqueles que se esforçam por obter a perfeição ética e moral, muitas vezes chegam a perceber que ninguém pode evitar de todo ainda o pecado, a parte do poder de Deus. Ninguém pode. Nós só vamos poder alcançar a plenitude da santidade, a plenitude, a perfeição cristã com a graça de Deus. Com o agir de Deus. A parte do poder de Deus, sem, se você não entendeu, sem o poder de Deus, não é possível. Mas com o poder de Deus, nós somos santificados, santificados, santificados, santificados, até que cheguemos àquilo que Deus deseja, a imagem e semelhança de Jesus. Aleluia. O versículo 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha, guardo as tuas palavras, guardo a tua orientação. O salmista guardava a lei de Deus na sua memória como se ela fosse um tesouro. Irmãos, nós precisamos guardar a palavra do Senhor como o nosso maior tesouro. E, de fato, a palavra é o nosso maior tesouro. Não há maior tesouro do que a comunhão com Deus. É maior do que meu amor pela minha esposa ou esposo, é maior do que o meu amor pelos meus familiares, é maior do que o meu amor pelo trabalho da igreja, é maior do que meu trabalho com o amor ao próximo, é maior. Isso vem em primeiro lugar. Isso é que dá conexão à minha vida a Deus. Faz com que eu me conecte a Deus. Por isso nós chamamos de meio de graça. Um meio de experimentar esse favor imerecido de Deus, que é a sua presença em nós. Como isso, pastor? Hoje eu não vou falar de oração, nem de jejum, nem de santa ceia, mas estou falando de palavra. Te busquei, não me deixes fugir, guardo as tuas palavras, versículo 11. O salmista guardava a lei de Deus na sua memória como se ela fosse um tesouro. E é isso que nós temos que fazer. Versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Diga bendito. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Olha que beleza. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. É maior. O teu testemunho é maior do que todas as riquezas. Diz assim a Genebra: a lei não era um grande fardo externo para as pessoas. Para quem tinha uma comunhão com Deus no passado e hoje tem comunhão com Deus, a lei não é fardo. Está certo que eles viviam ainda sob outra dispensação da lei. Está certo? A lei que vai até Jesus, progressivamente vai até Jesus. Nós já temos uma outra dispensação da lei, que não é que elimina, não é que extingue, mas é a lei do Espírito da vida. Ela amplia, ela dá o verdadeiro significado, ela explica para nós o verdadeiro espírito da lei anterior, o verdadeiro espírito da profecia anterior. Por isso ela dá uma outra conotação. Se aquela lei foi chamada a posteriori de lei do pecado e da morte, porque ela apontava para o pecado, mas ela não te dava força para se livrar dele. Então, como ela não te dava força, você ainda continuava vulnerável ao pecado e o pecado gera morte. A lei do Espírito da vida é maior, é outra dispensação, porque ela faz você compreender com toda a abrangência a lei de Moisés, todos os profetas, tudo que está no Antigo Testamento, que culminam no Messias. O último profeta que é João Batista, e aí vem o Messias de Israel. Aí Jesus estabelece o verdadeiro espírito da lei e o espírito da profecia. E a partir dele, e a partir do Espírito Santo, nós começamos a experimentar a lei do Espírito e da vida, ou seja, andamos segundo a orientação do Espírito Santo e da vida plena, abundante e eterna. Oh, glória a Deus! Aleluia! Você agora segue a lei do Espírito da vida. Pastor, mas eu ainda posso ler em todo o Antigo Testamento e aprender verdades? Você não só pode, como você vai fazer isso. O Espírito vai te levar a isso, porque há 70 trilhões vezes 7 trilhões de verdades espirituais que estão ali postas, escritas diretamente como esse salmo, estão simbolizadas na vida de muitos homens e mulheres de Deus, estão tipificadas Tá bem? Para não dizer tipologizadas, que ficaria feio o neologismo. Então, elas estão tipificadas no Antigo Testamento. Então, você vai. Só que agora você vai fazer a leitura do Antigo a partir do prisma que Jesus estabeleceu. Vou repetir: você vai ler todo o Antigo e vai aprender todo o Antigo, mas não como se ainda você tivesse lá naquela dispensação. Não, o Messias chegou e quando ele chegou, ele estabeleceu o verdadeiro prisma, o verdadeiro significado do que Deus quis falar através de Moisés, através de Elias, através de todos os profetas. Por isso que Moisés e Elias estão presentes na narrativa da transfiguração de Jesus. Confirmando, Jesus é o cumprimento da lei dos profetas. Então, por isso você não pode cair numa heresia de dissociar o Antigo Testamento do Novo. Não, você só tem que entender que a revelação foi progressiva. Quando chegou o Messias, ele, na plenitude dos tempos, ele trouxe a plena revelação de Deus. Olhando para Jesus, você vê a imagem de Deus, a face de Deus. Deus Pai e Deus Espírito Santo. E a partir de Jesus, você então, agora, andando no Espírito, no poder do Espírito Santo, tem a vida plena, abundante e eterna. Isso é maior que qualquer riqueza, meu irmão. Isso é maior que qualquer riqueza, minha irmã. Tá bem? Então, diz o salmista assim: a lei não era um grande fardo externo. Os fariseus, lá na frente, bem lá na frente, próximo da época de Jesus e na época que Jesus chegou, eles foram tornando um fardo, saduceus também, eles foram tornando os escribas, né? Próximo da época de Jesus e na época de Jesus, foram tornando a lei um fardo. Mas ela não é para ser um fardo. Ainda hoje há pessoas que transformam a vida cristã num grande fardo, num grande conjunto de proibições. Não é isso que a lei traz. A lei traz a vontade de Deus, que nos leva à comunhão com Deus, à verdadeira consagração a Deus. Por isso ela não tem nada de fardo externo. E por isso que aqueles que a compreendiam como um fardo externo não conseguiram enxergar Jesus. Mas você não. Você já foi gerado segundo o Espírito da vida. Agora basta se apropriar que a lei não era um grande fardo, a lei não é para ser um grande fardo. Suas condições podiam ser cumpridas exteriormente, podiam ser cumpridas na prática. Elas podem ser cumpridas na prática, é claro. Principalmente as leis estabelecidas a partir a releitura de Jesus, né? O significado que Jesus abre para nós, para que nós possamos compreender o verdadeiro espírito da lei dos profetas, isso pode ser cumprido, deve ser cumprido, não é uma mera abstração, não é uma elucubração, não é só uma conceituação. A grande dificuldade que no passado eles enfrentavam era obedecer com o coração. Faziam as práticas, rituais, cerimoniais, mas não cumpriam de coração. Por isso houve necessidade de Deus mandar muitos profetas, muitos reis que foram reformadores, para o povo voltar, ter uma experiência de coração, no centro da vida. Ou seja, adorar de verdade. Adorar de verdade, entender a lei como uma grande bênção, de verdade. Tá bem? Então, a dificuldade deles, em muito tempo, os judeus, os hebreus, depois Israel, os israelitas, depois os judeus, era obedecer com a totalidade da sua vida. Mas para os fiéis, até isso era possível. Muitos cumpriram e muitos foram uma grande bênção, e por isso nós temos que aprender muito com o que está no Antigo. Olha aqui, o Salmo É uma escola de teologia, só os Salmos. Eu diria que uma matéria dessa escola de teologia é o Salmo 119. Uma matéria para um semestre, sim, ou para um ano. É uma coisa tremenda. Para os fiéis obedientes, a lei de Deus produzia muitas bênçãos. Irmãos, se nós formos fiéis e se nós formos obedientes ao Senhor, a lei produz em nós muitas bênçãos, como mostra a literatura de sabedoria. As regras de Deus para a vida eram muito preciosas, mais preciosas do que a riqueza, diz o salmista naquela época. Imagine agora que nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida. As regras de Deus para nós são muito mais preciosas do que qualquer tesouro, do que qualquer valor, do que qualquer riqueza. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 15: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Olha que coisa. Meditarei. Fala outra palavra aí para me ajudar, pastor. Falo sim. Usando a Genebra aqui, ó, eu vou me relacionar. Relacionar-se com a lei de Deus é algo que requer muito mais do que uma leitura superficial. Então não é para você fazer uma leitura corrida, superficial da Bíblia. Cuidado com isso, senão depois de muitos anos você já leu centenas de textos, mas não é capaz de compreender nenhum com profundidade. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de filosofia, se você quer fazer leitura dinâmica, professor, eu lembro de um professor, um dos melhores que tive, joia, pode fazer leitura dinâmica, mas pode sair da sala e vai procurar outra faculdade, não filosofia. Ele nos convidou, quem quiser fazer leitura dinâmica, faça a leitura dinâmica, mas vai fazer em outro curso, porque se você quer aprender a pensar exige mais do que uma leitura superficial, mais do que uma memorização. A lógica exige muito mais. Aí é o casamento, inclusive, eu já falei algumas vezes com algumas pessoas que amam muito, né? Porque aqui se encontra a filosofia e a física, embora para muita gente que desconhece, né? Acha que não, mas nós temos equações filosóficas que podem ser reproduzidas como equações físicas, ou seja, o físico e o metafísico se encontram, desde que você não vai resolver uma equação de um certo grau de dificuldade, assim, fazendo de qualquer jeito, lendo superficialmente o que está, posto ou questionado. Se alguém quer fazer uma prova, até dou uma dica para você mais jovem, não saia correndo para fazer todas as questões em meia hora. Ah, o tempo mínimo de uma prova na faculdade ou no vestibular é 30 minutos, o tempo máximo é 4 horas, não lembro mais quanto é. Então o cidadão faz tudo correndo em meia hora. Calma. Calma. A reflexão, o relacionamento com Deus é algo que requer mais do que uma leitura sapiencial, superficial ou uma memorização habitual. E eu estou aplicando para o seu estudo também. Se você quer estudar, se você quer aprender, isso requer de você uma leitura não superficial, não uma memorização. A leitura dinâmica o senhor está descartando como um todo? Não, não estou não. Para algumas coisas estão ligadas a marketing, por exemplo, e vendas e algumas outras coisas, você pode fazer uma leitura dinâmica e memorização, e ela terá lá a sua função. Mas se você quer estudar coisas mais profundas, aí não dá. Aí isso demanda de você uma leitura mais profunda também, mais rigorosa. Não pode ser epidérmica, tem que ser mais profunda, tá bem? Não basta memorizar um versículo. Ah, eu quero praticar a vontade de Deus. Então, eu vou memorizar versículo. Irmão, irmã, memorizar versículo é ótimo. Da Bíblia inteira é ótimo. Mas não basta memorizar, é necessário praticar. Tá bem? O meio de graça não é memorizar a Bíblia, mas é viver a palavra. Requer uma reflexão cuidadosa e autoanálise profunda. Meditação requer autoanálise profunda, para vergonha dos cristãos, e nós temos que ser honestos, eu quero ser honesto com você, para vergonha dos cristãos que ou não leem nada da Bíblia, ou quando vão ouvir um sermão tão assim corridos para ir embora rapidinho, né, para casa, ou qualquer outra coisa do tipo assim, bem rasinho. Lá no Extremo Oriente, religiões como o budismo, eles dão um show de bola em termos de meditação. Pastor, o senhor está dizendo que a nossa fé é menor? Não, não estou dizendo isso. Ninguém é menor do que o nosso Deus. Mas que eles têm um hábito de meditação com muito mais tempo, com muito mais autoanálise, com muito mais profundidade do que nós vamos para ouvir um sermão. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, se nós queremos qualificar esses tais 60 milhões, eu estou dando esse número, não é da minha orelha, não, atrás da orelha, irmãos. Isso é o que o censo agora, iniciado no final do ano passado, e ainda não está completo, o censo está apontando para 60 a 70 milhões. Perdão, 50 a 70, mais provavelmente por volta de 60 milhões de cristãos. Se nós queremos qualificar, então nós precisamos de gente que medite. Eu venho agora, acabei hoje de meditar 2 ou 3 semanas em um livro, embora eu tenha uma média de leitura, porque tenho disponibilidade para isso, essa é a minha opção. Maior em geral, esse livro requeria de mim, requisitou uma diminuição no número de páginas para que eu pudesse ler com atenção. Agora sim, acabei inclusive hoje. Agora eu posso dizer, entendi. Então, meus queridos, eu quero deixar com vocês essa última palavra. Relacione-se com Deus. E isso é algo que exige um relacionamento interpessoal. Interpessoal, pessoa a pessoa, eu e a minha esposa, pastora Margarete, nunca pode ser superficial. Eu e ou meu irmão e minha irmã, nunca pode ser superficial. Meus cunhados, parentes, nunca pode ser superficial. Irmãos da igreja, pastores, nunca pode ser superficial. Imagine o seu relacionamento com Deus. Então, vale a pena memorizar? Claro, se puder memorizar tudo, é uma grande bênção. Memorize tudo. Agora, vá memorizando e interiorizando, internalizando. Vá pondo lá dentro do seu ser e depois, de dentro, vai sair para fora em modo conduta, ou seja, em forma de conduta. Requer uma reflexão cuidadosa, uma autoanálise profunda e depois uma prática coerente. prática coerente. Então a pergunta é: como pode um jovem manter puro o seu caminho? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então esse é o segredo. Guardar de coração os mandamentos, guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Porque Deus é bendito, ele nos ensina os seus preceitos. E é importante que nós, com os nossos lábios, narremos, cantemos, louvemos, nos regozijemos com os juízos da boca do Senhor, nos regozijemos com o caminho do Senhor, o caminho dos testemunhos do Senhor, e entendamos que Ele é a maior riqueza, e meditemos nos seus preceitos e nas suas veredas, e tenhamos respeito. E tenhamos prazer nos seus decretos, porque nós não vamos esquecer da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Ah, o gozo que eu sinto agora, agora, exatamente agora, depois de 45 minutos com vocês, é indescritível e ponto. Não é possível explicar. Por quê, pastor? Bom, eu não sou capaz de explicar, já disse, na totalidade. Mas pelo menos algumas coisas já estão sinalizadas só pelos dois fragmentos que nós lemos do Salmo 19. Primeiro, nós estamos lendo juntos a palavra. Segundo, nós estamos refletindo sobre a palavra. Nós estamos meditando na palavra. Nós estamos trazendo para dentro do nosso ser a palavra. E isso vai gerando em nós uma consagração, uma contrição. E vai gerando em nós um desejo de repartir esse testemunho com outras pessoas. Então, a minha relação com o próximo tende a melhorar na medida em que eu for internalizando e na medida que eu for me consagrando ao Senhor. A minha relação com o próximo tende a melhorar. Desde a da mais próxima, que é a minha esposa, até a pessoa mais distante, tende a melhorar. Esse é um pouco do sentido do gozo, do regozijo que nós temos ao fazer uma devocional dessa. Eu espero que isso abençoe poderosamente você. E que você encontre na palavra. E prepare-se para a terceira, que é Gimel. Né? Que você experimente com profundidade essa consagração a Deus. Como pode manter puro o jovem o seu caminho? A resposta é vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer e ministrar sobre todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, amigos e amigas, pessoas que ainda não professaram a fé em ti. E nós te suplicamos que os jovens que nós, todos os jovens do mundo, deem uma virada, uma guinada no caminho que tem tomado da superficialidade e no Brasil em particular, de uma degradação moral muito avassaladora. Nós te pedimos por todos os jovens que haja uma mudança geral e te pedimos por todos os irmãos e irmãs, por todas as pessoas que a comunhão contigo possa fazer uma transformação no modo de ser e de agir de cada um. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa, a consagração, a comunhão, a missão poderosa do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.